principal. Alfa, India, portão 2 do Gol 13 Magal. Para o táxi web 5836 com 148, após a família 3 horas e 10, é até na Recife. Não, aliás, Salvador. Aqui no alternado 148, 3 e 10. Táxi à direita via Juliet, ingressando na Alfa, transfira torre 1895, 1014, por voo 5836 web. Isso aí, Adana aqui, Juliet Alfa 1895 no ponto, perdão, 0, 5836. Boa noite, Oxané 6201, nocente da informação ativa, copia 380 Santos Dumont. Santos Dumont, Atiza e Uniforme, Altinto 1014, eu já tenho aprovado Santos Dumont 360, copiaria? Copia. Ok, então para RJ, nível autorizado 360, via posição BDEV, Upper November 857, o resto conforme a rota do plano. Pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2 mil pés a terceira milha. Após curva pela direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direta, posição BDEV. Controle 119,8, a torre 1895 e o código 5457. Autorizado, Santos Dumont 360, posição BDEV, P November 857, após conforme plano, decola pista no 0, 2.003 milhas, curva direita, na saída da El, Leda, após BDEV, controle 198, 2895, acionando 5457, o 6201. Correto, 6201, chame pronto, pushback e acionamento. Chamarei. Fusão 52, boa noite, autorizado, pouso pista no 0, 130 graus, 08, nosso. Repouso no 0, 130, no 5, 5836, observe tráfego na final, após o tráfego, a linha mantém. Exatamente, João, tráfego após, o mesmo, a linha mantém, 5836. Quatro, já aprovei o pushback do Airbus da TAM, a sua cauda no 9. Após a passagem do Airbus, será autorizado. Ok, só um instante para puxar no, no, na 14 do Patmon. Salvador, boa noite, Gol 1885, está no 20 e meia dúzia, ciente da formação Tango para autorização, Guarulhos. Ciente, Guarulhos, já temos aprovado 360, em curso agora é uniforme, altímetro no 014, só um instante para copiar o Gol 1885. Tá, escuta o Gol 1885. Ciente, aprovado 36, copiaria, né? 36, copia. Só um instantinho para a gente, né? Tá bom. Passaria 2224, assim que o Airbus liberar a cauda, com o início do táxi, está livre para puxar, acionar remoto, chame o táxi. Gol 1885 para 4. Copia. Gol 1885 aprovado, Guarulhos, nível 360, via Open Wing 50. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés a terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direta, posição BDEV. Controle 7198, torre em 1 no 8, decimal 95, transponder 5434. Autorizado no 360 para Guarulhos, pela Upper Whisk 50, decola da 10, em frente até 2 mil pés. Na terceira milha, cruza na direita, saída da El, Leda, aí de Leda, BDEV. O controle 1395 e o transponder 5434, o Gol 1885. Que é da Leda para Leda BDEV, o controle é 198. E a torre 1895. O Leda Bidev e o a torre, o controle é 119-8 e a torre é 118-95. Gol 1885. Ponte, correto, botou meia dúzia, chame ponto pro espectro metro. Tá parado. Gol 1865, obrigado. 8885, obrigado. Tá 3152, olha só. 3152, escuta. Táxi lento atento a Juliette, seu portão 9, está sendo numerado pelo Airbus da companhia. Na sequência já tem autorizado um Embraer da Passaredo para puxar. Só um instante para ingresso no pátio principal. Gente, mantém na Juliette aí? Mantém antes da Juliette, por gentileza. Mantém alfa antes da Juliette. Boa noite, a senhora vem a 310. É 310, Ocean. Boa noite, a senhora identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés. Altímetro no 014. Mari, 3.000, 014. A senhora vem a 3.000. 85, 345, Tancredo Neves no alternatáxi, autorizado via pátio, Juliette, ingressando na alfa, traseira, torre 18. 95, altímetro, 1014, por volta 3561. Juliette, pressionar alta, 2, 3, 4, 5, 6. O passageiro 224 tem condições de fazer a coordenação aqui do solo para efetuar o seu puxo até o través do portão 10, deixando a entrada do portão 9 livre, por gentileza? E conforme então, no través do 10, chama para o táxi, passageiro. 3152, observará a saída da Airbus Companhia, ingresso à esquerda, Juliette, para o portão 9. Vai puxar um Embraer 145 da Passaredo até o través do 10, deixando acesso do portão 9 livre para o seu ingresso, ok? Portão 1, autorizado, time táxi web. Alô, Salvador, boa noite. Tá 3662, passando autorização, Natal. Natal, já temos aprovado 370, formação em curso de uniforme, altímetro 1014. Pronto, cópia, 3662. Aprovado, Natal, nível 370, 370, via Upper Zulu 10, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha. Então, curva à esquerda, perfil de subida Puka, Jama, transição Zipar, 19.8, é o controle, 18.95, a torre. Transponder 5462. Salve nível 370, pilar do 10, decolagem da 10, manter a reta até 2000. Curva esquerda, saída Puka-Jama, Zipar, 1298, 1295, 62, é o transponder, é o TAN 3662. A subida é Puka, papai uniforme Tchale Alfa, Jama e Jama Zipar. Portão 3, chame pronto, TAN 3662. Puka, Jama Zipar, para pronto, TAN 3662. 3152 até o 9, agilizando na medida possível. Salvador para o pushback, acionamento, azul 4071, posição 8. Gente, o azul 4071, aguarde para o pushback acionamento. Tem um Airbus da Tango, vai estacionar à sua esquerda no 9. E na sequência, taxiará o Embraer da Passaredo, que está no través do portão 10 agora, que está perto de iniciar o táxi. Assim que o Passaredo passar a cauda, aprovado puxar e acionar no 8, chamará o táxi azul. Tá, visual contando, vai aguardar o Passaredo, após o Passaredo, inicia o puxa e aciona. Azul 4071, chamará o táxi. PC-1, autorizado, ingresso na colagem, vento 150 graus, 10 marcha. 46, Fortaleza 325. Copiado, a Airbus da TAM já estacionou no 9. Agradeço a colaboração. Táxi autorizado via PAT, Juliette. A ingressar na Taxi Alfa, transfira 1418, 95, 1014, na Altinha, tomou voo. Passaria. 4 Juliette Alfa, transfira na Alfa, 1814. Bom trabalho. O 071 da Azul, a embreagem da passageira já passando a cauda, chame pro táxi. Chamada para o táxi, Azul 40, pessoal. Bom, o táxi do FX 857 está com 183 a bordo, autonomia 345 e alterna com 183, não tá vendo? 183, copiado, táxi aérea à direita seguindo o Embraer 145 da Passaredo, no ponto de espera, torre 18, 95, altinho 1014, bom voo 5827 da Webjet. Quem é que vai direito, Passaredo, ponto de espera, 2914, com 1014 de estado, FX 87, bom trabalho, bom voo. Pode voar no Romeu Fox 018. Vamos coordenar com o Recife, aguarde. Tomou o voo. 2198, vamos para a parte da 356. Boa noite, na 356, onde é colado. Pesquisa. 3561, contato radar na decolagem, suba 380, saída Guarulhos. 380, saída Guarulhos, tá 3561. Beto, Romeu, Fox 018, coordenado autorizado, Web 5836. Muito obrigado. Estabilizado no 404. No 404, completa aí, LS Whisky, chamando torre, 1183995. 1895, bom no 404, obrigado. Na 3561, solicito. Prossiga 3561. Pode voar direto ao fim, Substan 3561. São pista 10, aguarde autorização de pouso, vento no 370 graus com 089. Seja que permanece 10 no 4. Tem que aguardar a autorização de pouso, Substan 10, gol 1404. 10 no 4. Oi, Salvador, boa noite. Web 7827, está próximo ponte de pedra 10. Boa noite, Web 5827, mantenha um ponto de espera, aguarde para ingresso. Vai manter aguardando, Jack, 527. Ingressar na Taxi Alfa, transfira torre 1895, 1014, notinha do Movô, Azul 4071. 1014, via parte do LS, ingressar na Alfa, torre 1895, Azul 4071, obrigado, boa noite. Web 5827, até o pouso do tráfego na final, autorizado a alinhar e manter. Após o tráfego nacional, a gente mantém o FX 2224. Farido 2224, decolada às 2,6, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, bom trabalho, parceria 2224. Salvador, Brand Control, parceria 2224. Salvador, para de control, passarela, chique de volta. 2224, contato, radar na decolagem, suba 350, saída, bom. 350, na bomba, passarela, chique de volta. para passarinho? Roger that, Passaredo 2224, radar contact on departure, climb and maintain 350, or bombo departure. Direto ao fito da presente, está autorizado. Direto ao fito da presente, está 3561. Salvador, nota 3858. 3858, boa noite, escute aí, uniforme, altímetro 1014, já temos aprovado Salvador para Fortaleza, 370, copia? Sim, ativo. Conforme então, aprovado Fortaleza, nível 370, 370, via Upper Zulu 19. Pistão no zero, decola, mantendo reto até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após, inicia a curva pela esquerda, perfil de subida Momo, Albo, transição Frote. Controle 119.8, a torre 1895. E o transponder 5463. Nós vamos para Fortaleza no 370, conforme o plano vai para Upslu 19. Decola da 10, 2 pés, ou 3 milha, curva esquerda, Momo, Frost 198 e 2895, transponder 5463. Correto, chame em planta para o chegamento 850. Chamará. Fala Salvador, uma boa noite, é o gol no 89, informação N-Force, de número 2, autorização caminhão. Voo no 889, já temos aprovado 360, copiaria? Sim. Só um instante para o 4 no portão 2, uniforme, confere, altímetro 1014. Só um instante para 4, por gentileza, é o número 1. Valeu. Falou no 404, ligou o Fox. Voo no 404, táxi autorizado, até antes da Gillette, o portão... Ah, o portão 5 está livre, até o 5, voo no 404. Tem que passar autorizado até a Gillette, portão 5, voo no 404, obrigado. Bruno 889, aprovado para o Galeão, nível de voo 360, via Videv, Upper November 857, o resto conforme a rota do plano, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva A, direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta à posição Videv, controle 119.8, a torre em 1895 e o transponder 5465. O gol no 889, está autorizado 360 para o Galeão, decolando da pista 10, 2.000 pés, ou terceira milha, curva direita, na Daeu Leda, Leda Videv, 5465 no transponder, 198 é o controle, 1895 é a torre, o gol no 889, o transponder confirmando 5465. Afirmo, 5465, portão 2, chama quanto para o chibé cruzamento, o 889. Chamará. Boa noite, Xenia 63 no zero, o vento 1.10 graus, 089, ajuste no zero no 4, continua a aproximação, aguarde para estar atento. Deixa eu guardar. B5827, passa 3.900, contato radar, 380, saída da El. Entendi, 380, saída da El, objeto 5827. Israel está autorizado, o 5827, direto El. Muito grato, voando da El, objeto 5827. Tá 3561, passou 180, chama Centro Recife. É, em 1288, alternando 1260. 288-1260 com Recife. Muito obrigado, senhor. Um bom final de domingo aí. Comente. 310 Xané, livre pouso, pistão no 0, 120 graus, 089. Livre pouso, pistão no 0, Xané, 630. Azul 4071, decolado aos 33, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 119, decimal 8, azul 4071, obrigado, boa noite. Tá livre até o 5404. Obrigado. On 12685, backup 12545. Controle de Salvador, boa noite, azul 4071, passando 1600, Nadael. 4071, boa noite, contato radar, vem falar de suba 340. Subindo 340, azul 4071. E depois de Leda, direto P10, onde intercepta a rota do plano. Ok, copiou, obrigado. A 3 dando 0, solo 34, 1219, é liberado. 219. Senhor, boa noite, Senhor, 6310, né? Boa noite, 6310, táxi autorizado Alfa Juliet, pátio principal, remota 12, autorizado táxi. Alfa Juliet para remota 12, liberado. Salva, Juné, 6201, no pushback, acionamento na remota 13. E 6201, remota 13, autorizado puxar e acionar, chame táxi. Ok, livre, pushback, acionamento, chame táxi, 6201. Inicia de imediato, não inicia? Botar de imediato. Eu estou com a irmã da companhia, mas ainda está um pouquinho longe. Autorizado então, puxar e assinar, chame táxi. Obrigado. O 6310, atenção da Juliette, por gentileza, a irmã da companhia puxou na remota, vai taxar em mais alguns estados. Vai manter essa Salvador, o gol 1885 está no 20 meia dúzia, solicita acionamento na posição e posterior por 7. Na posição autorizada a acionar, aguarde reporte para o push, ok? Ok, então aciona na posição e aí reportará para o push. O gol 1885. Para o táxi, e o POB é de 74, autonomia 4 horas, alternado com fim. Táxi autorizado via Pátio e Índia, ingressando na Índia, transfira torre 1895, altitude 1014, bom voo 6201. Pátio Índia, uma torre depois, 219 tempo, obrigado, boa noite, 6201. 6310, observará a saída do Airbus Companhia, ingresso à esquerda de Juliette, até a remota 1-2. O 6310, após a passagem do Airbus da empresa, livre o ingresso de Juliette, remota 1-2. 25827, passou 1-8-0, estava centro Recife, 1-2-5-1, alterna 3325. 25-1-3325, FN-5827, boa. Para o push 1885, vai passar o Airbus da Avianca Calda, ingressando no pátio, na sequência será autorizado. Só um instante, por gentileza. Tá bom. Para push e acionamento, TAN 3662 no 03. 03 aprovado, chame táxi 3662. Aprovado, chama para táxi TAN 3662. TAN 3858, passará o Airbus da Avianca sua Calda para ingressando no pátio. Assim que liberar, está livre puxar e acionar. No 7 MTAC, tá 3858. 58, entendeu? Após a Avianca passar, aliado. Paulo. Paulo Salvador, gol no 405, autorização Brasília, 5 da Unifaz. Gente, uniforme com fé.